uma multidão segue a cena feita de radical e do sertão. Meus amigos estão na roda, vacilou os dentes, voa. Mas o Caio bota a cola, radical é meu patrão. Essa é a minha estrada, fazendo do meu jeito, comendo pela beirada. Acertei o bagulho e errei outro.